que estás entronizado acima dos querubins, mas na mesma glória, na mesma graça, vieste habitar dentro de mim, e meu coração prostrado nesta noite em adoração te dá honra e toda glória, pois tu és Senhor. Esta hora da presença do Senhor é santa, porque estamos aqui dando a Ele todo louvor, derramando nossos corações em adoração na Sua presença. Deixa fluir tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus coloca no seu coração e eleve a Deus em um novo cântico. Aleluia!